Pequeno sonhador também pode ir ao céu. Yeah. Olha o menino de pés descalço ao chão. Figura rotineira na beira do pissarrão pedindo ajuda. Tio, me dá um tocado. Minha mãe está doente, meu pai desempregado. Ninguém consegue ver sinceridade em sua fala. A humilhação dói, corrói o pequeno astronauta. O comentário da madame soa mal. O julgamento é instantâneo, não me parece normal. A barriga roncando, a fome gritando no semblante. Tristeza e um olhar indagante. Por que existe tanta diferença assim? Uns vivem na riqueza em milhões. Sem din-din. A tiazinha não entende. Você já quer ajudar? Onde foi que eu errei? Por favor, vem me explicar. Ei, sonhador, você parece comigo. O tempo passa lento, até parece inimigo, mas não é. Entenda que tudo tem um porquê. A dificuldade é algo que eu sei. Aborrece, você irá crescer e tudo irá mudar. Sonhar com os pés no chão pra poder realizar. O pequeno sonhador também pode ir ao céu. Ver o mundo sem juízo e sem réu. Brincar com as estrelas, buscar felicidade. Astronauta da lama, diamante de verdade. Aos 15 anos é um exemplo pra nação se orgulhar. A mãe achou uns livros no lixão, trouxe pra casa. O menino magricela agora gosta de estudar. O melhor está por vir, isso sim é uma dádiva. Eu falei pra você que sonhar é maravilhoso. Que Deus sabe de tudo e nos olha o tempo todo. E te vendo assim, eu sei que cê tem um dom. É humilde, dedicado, um bom filho, bom irmão. Muitas vezes somos imediatistas, eu te falo. Muitos queriam te ver numa cela, manipulado. Seu sonho anulado pra gerar verba mensal. Mas nessa história você conseguiu mudar o final. Como é fascinante ver aquela senhora sorrindo. E a vida nos mostrou que tudo faz sentido. No choro orgulhoso, sincero e leal. Astronauta da lama é o primeiro na federal. O pequeno sonhador também pode ir ao céu. Ver o mundo sem juízo e sem réu. Brincar com as estrelas, buscar felicidade. Astronauta da lama, diamante de verdade. O pequeno sonhador também pode ir ao céu. Ver o mundo sem juízo e sem réu. Brincar com as estrelas, buscar felicidade. Astronauta da lama, diamante de verdade. E agora uma daquelas histórias que nos comove, a história de um brasileiro que venceu e tem vencido na vida apesar de todas as dificuldades. Passou em primeiro lugar numa escola federal de tecnologia no Rio Grande do Norte. Eu trabalhava no lixo, né? Na reciclagem de lixo. Aí eu juntava, que é os livros do povo que jogava, né? Que é o rico. E trazia para os seus filhos? Trazia. Eu trazia para eles, eles com aninho. Eu botava assim no chão e botava eles para estudar.